Quero saber onde ela mora, com quem ela namora. Cê gosta de agora, passa bola, caça rola. Aonde ela mora, com quem namora. Cê gosta de agora, passa bola, passa bola. Meu dia é muito triste quando eu não te vejo. E eu te quero nas manhãs igual um pão de queijo. Mia, mamma mia, mas não só mama. É mais que lençol, é cama. A gente se ama profundamente, as vagabundamente. Dou um tapinha na sua bunda. Sente, se critico os seus livros de literatura. A coisa fica preta, nem Hitler atura. Me adoece, nem cita cura. Só censura igual Caetano na ditadura. Acho frescura, essa demora pra vestir. É ciumenta, critica até os travestis. E parece se arrumar pra uma entrevista. Ai garota, agiliza, só entrevista. Ser romance inteligente, tem flor e cultura. Cito um poema e vou para flor e cultura. Quero saber onde ela mora, com quem ela namora. Cê gosta de agora, passa bola, caça rola. Aonde ela mora, com quem namora. Cê gosta de agora, passa bola, passa bola. Até me lembra Maite, sabe que não vai ter plaquê. Tô muito longe de ser guimê. Eu me pergunto pra quê, maquiagem lá que, já que vai pôr tudo a perder com saque. Deus atenderá a minha reza. Que sorte, talvez depois de mais alguma presa. Menor, já tem meu coração, nem preciso fazer um leilão. Igual César Menotti. Seu namorado era um fake. Disse que era milionário igual um shake. Que eu era um cara mais quebrado que o break. E não lhe daria nada, só produtos Jequiti. Tentaram me queimar dizendo que soube. Me envolvi e todos eles dissolvi. Tem uma frota, agora cê vai me ouvir. Meu avião é bem melhor que o do B.O.B. Quero saber onde ela mora, com quem ela namora. Cê gosta de agora, passa bola, caça rola. Aonde ela mora, com quem namora. Cê gosta de agora, passa bola, passa bola. Nem precisa de visa, quebra divisa. Pele lisa, que desliza em Ibiza. Agiliza o cheque mate, sente a brisa. A rainha quer um rei, a torre de Pisa. Quero saber onde ela mora, com quem ela namora. Cê gosta de agora, passa bola, caça rola. Aonde ela mora, com quem namora. Cê gosta de agora, passa bola, passa bola. Dio santo, ma che bella ragazza.